Resumo do plenário. As vans que integram o serviço de transporte complementar do Estado poderão ser proibidas de usar películas nos vidros. O tema é tratado pelo projeto de lei 2113-A de 2013 do deputado Gilberto Palmares, do PT, que a Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 10 de junho, em segunda discussão. As penas para o descumprimento passam por advertência e multa, que pode chegar a R$ 2.000. Reportagem Ronaldo Ribeiro.